nos braços do sonho, tudo faz sentido e paz. Cada estrela brilha, um novo espaço a explorar. Nos caminhos do imaginar, é onde quer ficar. Fugindo da realidade, descobrindo a liberdade. Sonhos são seus guias, palavras que dançam em melodias. Cidades coloridas, mares de imaginação. A menina sonhadora encontra a inspiração. Cada passo leve, um mistério a desvendar. No universo das ideias, ela aprende a voar. Fugindo da realidade, descobrindo a liberdade. Sonhos são seus guias, palavras que dançam em melodias. E ao acordar, leva um pouco de luz das paisagens que viu, do que aprendeu a amar. No seu coração, um mapa se forma, escrevendo sua história, pronta pra voar. Fugindo da realidade, descobrindo a liberdade.